levo a vida sem pressa, no compasso do coração. Every step has its time, every dream a reason. Não me deixo levar pelo medo ou pela dor. O segredo é manter o coração calmo. Levo a vida sem pressa, nada pode ser maior que nossas metas. Se eu tô contigo, o mundo se rejeita. Só a gente sabe o valor da caminhada perfeita. There are people who tell me, but we have already proven que se o que x o rumo se já ajeita. Oh, sonho descado o amor, aqui a miado de feita. Se abrindo vou parar. A simplicidade vale mais que o brilho que engana. Hand in hand we face the storms and the sun, with a positive mind and a heart in faith. Quem corre demais tropeça, those who live by faith do not just build. Sem pressa, nada pode ser maior que nossas metas.